5-9, restrito 200. 200, 62. Salvador, tá 3897, pushback acionamento, posição número 5. É o 3897 para o push, é isso? Aqui, o push acionamento, posição número 5. Ok, tem um Boeing agora com as cores da Varg taxiando a sua cauda. Assim que ele estiver liberado, coordene com a equipe de solo, tá livre, push. O altímetro no 0, 1 no 0, chama para o táxi. Aqui, eu posso passagem do Varg, vai chamar para o táxi, 1 no 0, 1 no 0. Prolegona 567. Prossiga. Solicita da presente proa 290 por 30 milhas para desinformação. Livre proa 290, informe por quantas milhas? Por 35 milhas. Ok. O Xané 6259 chama Recife 133 12545, alterna 12685. 2545, 2085, obrigado. Decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Moraes. Controle Salvador, gol 1273, decola. Gol 1273, contato radar, sobe mantém 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360, 1273. O 940 vai manter posição alinhado 3 minutos devido à aeronave à frente na mesma rota, mesmo nível. Gol no 640. No 940. Gol no 567, chama Recife. 1260, alterna 1288. 260, 1288, grato. Siga. Decola do 17, curva direita, saída a rebord, transição eletro. Altímetro no 0 no 0, livre táxi, chama para o ingresso. Solo Salvador, o TAN 3197, autorização Galeão, nível 360. E na saída Arbor Elefo. Aguarde. Salvador, tá 3897. Tem 231 a bordo, 4 horas até na Galeão para o táxi. É, 81 no a bordo, os demais dados, por gentileza. Ah, o POB é 231, 231, 4 horas até na Galeão. Ok, agradeço, 4 horas, Galeão 231 a bordo, tá livre o táxi. É, Pátio Uno, Indy Alpha, até o ponto de espera da Uno Zero. E o altímetro 1010 agora, quando pronto a torre 1895, tem uma boa noite, tá 3897. 1897, quando pronto 1895, no ponto de espera, tem uma boa noite também. Tá 3197 na escuta, na cópia? 3197, copia. Tá 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Rapper Zulu 10 até ESMAP, após direto Lúvito, após direto Barbacena. Decola da 10 com curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5543, o controle em 120.8. Corteja. 360, autorizado, Rapper Zulu 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena. O decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, o controle de saída 1208 e o transponder 5543, o TAN 3197. TAN 3197, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Sim. O 940, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Vai manter a posição alinhada por um minuto devido à aeronave decolar da outra pista. Torre boa, tá 3897, tá pronta no ponto de espera da 10. Ali mantém na 10, 3897. Ali mantém, 3897. Gol no 884, tem condições de voar, Duna? Alfa Serra, livre decolar da 17, vento no 30 graus com 5 nós. Tudo boa noite, eu vou no 994. Tá cruzando agora 5300, subindo para o 360, no perfil Dael. Gol no 940, contato radar, sabe, eu mantenho 360, voa Dael. Sapara 360, vão direto para El, voo no 994. Voo no 273, voo a Ilhéus, chama Recife 12545, alterna 12685, bom voo. Ilhéus 2545, 2685, obrigado. Colado 52, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, leve a fazer. Controle Salvador, boa noite, papapapá, direto a fazer, tá cruzando 5-10 na Arvore Leva. Papapapá, direto a fazer. Tá sob contato radar, sobe restrito até 4 mil pés, QNH 10, 10, temos tráfegos vetorados ali por causa de formações, e o senhor tem que manter 4 mil pés. Tá bom, vai manter o perfil restrito a 4 mil devido ao tráfego, aguardando as instruções do flete apropriado. Oitava 7, decolar da 10, vento no 40 graus com 5 nós. Decolagem 3897. Papá Juliette Alfa Sierra, não receba o seu modo Charlie. Ok, ciclo o equipamento recebendo, senhorita, está acionado 5141. Juliette Alfa Sierra, não receba altimetria. Está recebendo agora o Juliette Alfa Sierra, senhorita? Agora sim, recebo passando 2.500 pés. Voo no 884, está restrito no nível 050. Informa o tráfego na sua posição de 1 hora. 19 milhas rumo oeste, está restrito. Está subindo restrito para 4 mil pés. Controle Salvador, boa tarde, são 3, boa noite, 3897. São 3897, tá, contato radar, só te mantenho 340, voa da El. 340, na proa de da El, 3897. Felipe? Controle, o Juliette Alfa Sierra solicita a curva esquerda para botar para montanha. Livre e desvio, Juliette Alfa Sierra. Autorizado desvio, Juliette Alfa Sierra. Juliette Alfa Sierra, informe a proa do desvio e por quantas milhas. E vamos na 210 por 20 milhas. Sim. Pode acender o Juliette Alfa Sierra? Juliette Alfa Sierra, negativo. Agora informa o tráfego. Está na sua posição de 12 horas. 1-2 milhas. Rumo oposto. Está descendo para o 050, restrito. Ok, está batendo. Está batendo 4 mil. Juliette Alfa Sierra na rua 215. Gol no 884, informa o tráfego informado, mantendo 4 mil pés. Na sua posição de 12 horas, 8 milhas, rumo oposto. Boa noite. O Gol 1884 informa que recebeu o alerta de proximidade do tráfego. Ele estava a 800 pés da nossa aeronave. Gol 1884, recebo no radar que o tráfego informado está batendo 4 mil pés. Salvador, Gol 994, cruza 180. Gol 1940, chama Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Gol 1884, tráfego superado, desce para 2 mil pés, que nega 100 no 0, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce 2000 no 0 no 0. 1884. O IP, não é isso? Sierra, o tráfego foi superado, sobe e mantém o 320. Informe por quantas milhas irá manter essa proa? Mais 25 milhas, tá? Em aprendendo ao 320, já está fazendo. Ponto 8, e o transponder pode acionar 0122, quantas? O transponder é 0122, ok? Ok, correto cotejamento, tá na bata, perdão, o senhor formou o POB, é 02 a bordo, é isso? 01? Ok, 3 horas de autonomia na bata, chame a torre 118.95 para o acionamento. Táxi decolagem, tenha uma boa noite, o Kenegal no 0, 10. Autorizado, Christian, pronto, você cola da presente, o Mike Oscar. Presente, livre acionamento, chama pronto para decolagem. Então, 3897, restrito nível 240. 3897, restrito ao 240. Prossiga. Beleza, vamos ter que estender a nossa proa por 40 milhas aqui, né? 15 milhas lá de Canadá, a gente tem tomado a temperatura aqui. Duas formações de temperatura. Gente, Juliette Alfa Tierra está restrito no nível 220. Ou no 776, tem condições de voar Duna? Flying to Duna, go 1776. Gol 1884, completa aproximação, chama a torre, 1895. 1884, check trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 4 nós, altímetro 1-0, 1-0. Livre pouso, pista 1-0, baixar atrasado, gol 1884. Descending to 2000, altímetro 1-0, gol 1776. 3897, restrito 240, chama Recife, 12545, alterna 12685. 3897, restrito 240, Recife, 12545, alterna 12085, boa noite. Afirmativo, proa 1180, por quantas milhas? Juliette, 1%, restrito 220. Oscar, vento 140 graus com 49, altímetro no 0 no 0, reparte fora do solo. Aí dessa fora do solo. Mike Oscar, decolado ao 03, pro de buraquinho, controle 120 decimal 8, bom voo. Trata, Mike Oscar, controle 1208. 1884, solo 03, livra direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Juliette, Alfa Sierra, controle. Sobe, mantém restrito o 180, chama o centro Recife em 12545, alterna 12685. Afirmativo. E sobe restrito até 1880. Perdão, 1884. Boa noite, taxi na Alfa e chamento da Juliette. Boa noite, Alfa da Juliette, 1884. E Salvador ou Papa Romeu, Eco Mike Oscar? Eco Mike Oscar, precisa. Decolou da 17, está na vertical da casa do Coco, comprou a de Serra Juliette 96. Ela comprou agora do buraquinho, mantendo 500 pés e em exceção para 1000 pés. Eco Mike Oscar, prossiga em condições visuais, acione 0122, não recebo no radar. Ok, acionado agora para revisar a resolução nacional do avião, salvo. Recebe agora? Eco Mike Oscar, recebo, porém não recebo ainda altimetria. Sobe 1000 pés, corredor forte, e reporta livrando a TTR. Establish on ILS, running side, go 1776. Go 1776, complete ILS final, contacting Alpha Alvado Tower 118 decimal 95. 118 decimal 95, go 1776. Alvado Tower, good evening, go 1776, establish on ILS, Renee 10. Roger, report order marker 1776. We'll report to the marker, 1776. Salvador, boa noite, Web 6728. Web 6728, aciona a identificação, desce até o 050, tem condições de voar Duna? Afirmativo, voando Duna, 050, 6728. De uma aeronave da Gol ingressando no pátio para o portão 9, está autorizado seu push. A expectativa é de 2 minutos até o Gol estacional. Okay. O altímetro 1010, chama para o taxi. Após o Gol, reportado 9, está autorizado. O Gol no 884, está livre o ingresso via Juliette para o portão 09? Agilizando na medida do possível, por gentileza. Vamos Positivo, então, em direção à Juliette, estou 09-1884. Quando eu chegar na praia, eu sou autorizado, eu desço para 500 pés e para ele estar programando. Direction on 776 on the ground at 09er. Vacate to the right and call ground 1 from the small 9er, sir. Vacate 1-way, ground 1-2-9er, go on 776. Salvador Bravo, good evening, go 1776, Bruno aí, vaqueira. Go 1776, clear taxi, Alpha Juliet Gate 03. Alpha Juliet Gate 03, go 1776.